Rádio Saturno também está no Facebook. Acompanhe em primeira mão tudo o que acontece na rádio. Conheça a nossa equipe. Fique por dentro das principais notícias da semana e acompanhe a nossa cobertura fotográfica dos eventos culturais que acontecem em BH. Rádio Saturno, cada vez mais presente no seu dia a dia. Rádio Saturno, Belo Horizonte, FM 92,3 MHz. Rádio Saturno AM, ondas curtas de 49 metros, 6.040 kHz. A liberdade do som. As melhores músicas passam por aqui. Passam por aqui. música.